São Francisco Sati. Componentes da Rede Sul de Rádio. Rádio Sarandi, Sarandi. Rádio Aratiba, Aratiba. Rádio Planalto, Passo Fundo. Rádio Alvorada, Amaral. E Rádio Fátima, Vacaria. Você ouve a Rádio São Francisco Sati, de Caxias do Sul, 560 AM. Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Oito e 23 é o Conectado, esta é a hora certa para o Cimex, acredite no seu trabalho, Cimex acredita em você. Agora são 8:35, 16 graus a temperatura, vamos ao intervalo musical. A gente já volta com a sequência do Conectado aqui na São Francisco.